Essa mulher é assim. Faz cara de santa no intuito de sentar pra mim, bem gostosinho. Vou te dizer qual que é. Meu piro foguete, o cabaço estourei dessa mulher. Mas agora é a hora. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Desce, sobe, vai, rebala. Desce, sobe, vai, rebala. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Desce, senta, vai, rebola. Desce, senta, vai, rebola. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Desce, sobe, vai, rebola. Desce, sobe, vai, rebola. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Assim vai, ó. Faz cara de santa no intuito de sentar pra mim, bem gostosinho. Porque vou te dizer qual que é. É, ó. Eu piro o foguete e o cabaço estourei dessa mulher. Mas agora é a hora. Mas agora é a hora. Vou explodir a tua chata com a minha piroca. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Desce, sobe, vai, rebola. Desce, senta, vai, rebola. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Vou explodir a tua chota com a minha piroca. Desce, senta, vai, rebola. Desce, e pro R7 ela gosta.